Sexta-feira, 9 da noite na minha sala. Tava no pique de ficar sem fazer nada. Os manos me ligando pra colar numa balada. Mas hoje realmente queria ficar em casa, lembrando do meu rolê da semana passada. E mais uma vez o telefone tocava. Pensei que eram os caras, eu nem olhei na pina. No meu ouvido uma voz feminina querendo conversar comigo de qualquer jeito, falando de replay. Encontro no aconchego que toda primeira vez é sempre um aperitivo, e que na segunda ficasse definitivo. Mano, me esquivei pra deixar pro sabadão. Minha grana não caiu, tava sem condição. Mas de hoje não passava, ela fez um bem bolado e me disse: fica pronta que eu vou te buscar de carro. Ok. Sinto falta do calor do teu corpo. Desliga o telefone e vem. Se você quiser eu vou te buscar. Só me responder ok. Sinto falta do calor do teu corpo. Desliga o telefone e vem. Drinks e drinks, show love começa. A câmera abrasa e o fogo já pega. Uma passada de lábio no seu pescoço. As roupas são jogadas sem rumo o tempo todo. Espuma no chão, a suíte bagunçada. Já tava pago a noite, a gente dava risada. Mal vibe na hidro, banheiro na mesa. Cadeira melhor é no chuveiro, não, não para. Esse calor não para. Gostosa madrugada. Tá muito bom, pretinho. Você aqui comigo. Você queria um replay, meu bem, muito empolgado eu fiquei. Você ouviu meu som, minha pegada, e queria apreciar tudo aquilo que eu falava. Sinto falta do calor do teu corpo. Desliga o telefone e vem. Se você quiser, eu vou te buscar. Só me responder, ok. Sinto falta do calor do teu corpo. Liga o telefone e vem. Se você quiser eu vou te buscar. Só me responder ok. É tão gostoso ficar aqui pra te namorar. Você me realiza até a noite acabar.